Ficheiro 26, página 233, capítulo 18, Entediada. Passei o resto do dia envolvida em silêncio, com uma breve exceção. Esta ocorreu algumas horas mais tarde, quando Jeb trouxe a comida para Jared e para mim. Ao depositar o tabuleiro à entrada da minha gruta minúscula, dirigiu-me um sorriso de desculpa. Obrigada, sussurrei-lhe. De nada, respondeu Jeb. Ouvi Jared a resmungar, irritado perante a breve troca de palavras. Foi o único som produzido por Jared ao longo de todo o dia. Eu tinha a certeza de que ele se encontrava ali, mas não cheguei sequer a registar uma respiração mais audível que confirmasse tal certeza. O dia foi muito longo, muito desconfortável e muito monótono. Experimentei todas as posições de que me lembrava, mas nunca consegui esticar-me o suficiente para me sentir confortável uma única vez. Comecei a ter pontadas constantes na região lombar. Melanie e eu pensávamos muito em Jamie. Acima de tudo, afligíamo-nos com o facto de a nossa vinda lhe ser prejudicial e por continuarmos a prejudicá-lo. O que valia o cumprimento de uma promessa em comparação com isso? O tempo deixou de fazer sentido. Podia ser pôr do sol ou alvorada. Aqui, enterrada na terra, não dispunha de quaisquer referências. Melanie e eu esgotámos os temas de conversa. Folheámos as nossas memórias conjuntas, num estado de apatia, como se fizéssemos zapping nos canais de televisão, sem nos determos sobre nada em particular. Ainda passei pelas brasas, mas a sensação de desconforto extremo não me permitiu adormecer profundamente. Quando Jeb finalmente regressou, estava capaz de lhe beijar o rosto curtido. Ele debruçou-se sobre a minha cela, com um largo sorriso a distender-lhe as bochechas. E que tal darmos outro passeio? Perguntou. Acenei-lhe com a cabeça entusiasmada. Eu faço isso, disse Jared com maus modos. Passa-me a arma. Hesitei, debruçada debilmente na boca da gruta, até Jeb me dirigir um sinal afirmativo com a cabeça. Pode ser, disse-me. Trepei para o lado de fora e irtei pouco firme, aceitando a mão que Jeb me estendia, a fim de me equilibrar. Jared soltou uma interjeição de repulsa e virou a cara para o lado. Segurava na carabina com toda a força, com as articulações dos dedos a ficarem brancas em cima do cano. Não gostei de lhe ver a arma nas mãos. Perturbava-me mais do que quando a via nas mãos de Jeb. Ao contrário de Jeb, Jared não me fez quaisquer concessões. Seguiu pelo túnel escuro, num andar arrogante e sem parar à espera que o apanhasse. Era difícil. Ele não fazia muito barulho e não me orientava, obrigando-me a caminhar com uma mão à frente da cara e outra a tocar na parede para não bater na rocha. Caí por duas vezes, sobre o piso raso. Embora ele não me ajudasse, esperou até me ouvir de novo em pé, antes de prosseguir. Uma vez, ao caminhar apressada por uma secção mais estreita do túnel, aproximei-me demasiado e a minha mão, a tatear o caminho, tocou-lhe nas costas e deslizou-lhe pelos ombros, até eu perceber que não a apoiava na parede. Ele deu um salto para a frente, desviando-se bruscamente dos meus dedos, com um silvo de fúria. Desculpa, murmurei, sentindo as faces a escaldar no meio da escuridão. Ele não respondeu, mas acelerou a marcha, tornando o percurso seguinte ainda mais difícil. Quando finalmente apareceu um rasto de luz à minha frente, fiquei desnorteada. Ele tinha seguido por outro caminho? Aquela não era a claridade resplandecente da caverna maior. Era velada, pálida e prateada. Mas a abertura estreita por onde tínhamos de passar parecia a mesma. Só quando entrei no espaço gigantesco e cheio de ressonâncias, compreendi a razão da diferença. Era de noite. Em vez da luz do sol, a claridade esbatida que se difundia de cima imitava o luar. Tirei partido daquela iluminação, menos ofuscante, e observei o teto, tentando sondar o seu segredo. Lá no alto, muito alto, acima da minha cabeça, uma centena de pequenas luas projetava uma luz suave em direção ao chão, distante e sombrio. As pequenas luas dispersavam-se em conjuntos, sem um padrão definido, alguns mais distantes que os outros. Abanei a cabeça. Embora conseguisse olhar diretamente para a luz, não a conseguia entender. Vamos, ordenou Gerard, num tom agreste, alguns passos à minha frente. Estremeci e apressei-me a avançar. Fiquei contrariada por me ter deixado distrair. Percebi o quanto o irritava ter de se dirigir a mim. Quando chegámos ao espaço dos rios, não esperava a ajuda de uma lanterna e não a recebi. À semelhança da grande caverna, a sala também tinha uma luz esbatida, mas ali havia apenas 20 luas, num tamanho miniatural, invulgar. Gerard cerrou os dentes e olhou fixamente para o teto, enquanto eu me dirigia à sala da piscina, escura como breu, com um passo hesitante. Presumi que se escorregasse para o interior daquela nascente subterrânea, quente e violenta, e desaparecesse, Gerard iria encarar isso como uma intervenção benigna do destino. Acho que ele ficava triste, discordou Melanie, enquanto eu rodeava devagar a escura sala de banhos, agarrada à parede. Se nós caíssemos? Duvido. Podia ser que ele começasse por reviver a dor de te ter perdido, mas ficava satisfeito por eu desaparecer. Porque não te conhece? Murmurou Melanie, desaparecendo a seguir, como se de repente se sentisse exausta. Fiquei perplexa, paralisada, no sítio onde me encontrava. Não tinha a certeza, mas parecia que Melanie acabava de me fazer um elogio. Mestre, gritou Gerard da outra sala. Apressei-me, tanto quanto o medo e a escuridão me permitiram. Quando voltámos, Jeb aguardava-nos junto ao candeeiro azul. Tinha dois cilindros volumosos e dois retângulos assimétricos aos seus pés. Não reparara neles antes. Talvez os tivesse ido buscar na nossa ausência. Ficas aqui a dormir ou durmo eu? Perguntou Jeb a Gerard num tom natural. Gerard ficou a olhar para os vultos aos pés de Jeb. Fico eu, respondeu secamente, e só preciso de um saco cama. Jeb soergueu uma sobrancelha espessa. Isto não é um de nós, Jeb. Tu passaste-a para mim, por isso não te metas. Ela também não é um animal, miúdo, e não tratavas um cão dessa maneira. Gerard não respondeu, fazendo ranger os dentes. Nunca te tinha imaginado um homem cruel, comentou Jeb em voz baixa. Contudo, apanhou um dos cilindros, passando o braço por uma presilha para o prender ao ombro, e depois enfiou um dos retângulos, uma almofada, debaixo do braço. Lamento, minha querida, disse ao passar por mim, dando-me uma palmadinha no meu ombro. Para com isso, grunhiu Gerard. Jeb encolheu os ombros e partiu lentamente. Antes de desaparecer, corri a refugiar-me na minha cela. Escondi-me nos recantos mais afastados, aninhando-me num pequeno novelo, que esperava ser suficientemente pequeno para não se ver. Em vez de se retirar em silêncio para o túnel exterior, ocultando-se de mim, Gerard estendeu o saco-cama, mesmo em frente da entrada da minha prisão. Abanou a almofada por diversas vezes para a tornar mais fofa, se calhar na tentativa de me provocar com o facto de ter uma. Deitou-se no colchão e cruzou os braços sobre o peito. Essa era a parte do seu corpo que eu conseguia ver através da abertura. Apenas os braços cruzados e metade da barriga. A sua pele tinha o mesmo tom de dourado escuro que assaltara os meus sonhos durante metade do ano anterior. Era muito estranho que esse fragmento dos meus sonhos fizesse parte do presente, a menos de 1,5 metros de distância. Surrealista. Não consegues esgueirar-te por aqui, avisou ele. Agora falava num tom mais baixo, com uma voz ensonada. Se tentares, abriu a boca para bocejar. Mato-te. Não lhe respondi. Aquele aviso, de certa forma, afetou-me, como se fosse um insulto. Por que tentaria passar por ele às escondidas? Para onde iria? Para as mãos dos bárbaros que estavam lá fora à minha espera, desejosos que eu fizesse esse tipo de tentativa estúpida? Ou imaginando que eu arranjaria uma maneira de lhes escapar para o deserto, que quase me assara viva da última vez que tentara atravessá-lo? Perguntei-me. Do que Gerard me julgaria capaz de fazer? Que plano pensaria ele que eu maquinava para ludibriar o seu pequeno mundo? Eu tinha um aspecto assim tão poderoso? A minha fraqueza patética não era óbvia? Percebi que ele dormia profundamente quando se começou a contorcer da forma que Melanie se recordava de o ver às vezes. Ele só tinha este sono intranquilo quando estava transtornado. Vi os seus dedos a crisparem-se e a afrouxarem, como se sonhasse que os apertava em volta do meu pescoço. Os dias que se seguiram, talvez uma semana, era impossível contá-los, foram bastante sossegados. Gerard era uma muralha de silêncio entre mim e tudo o que havia no mundo, bom ou mau. Não havia qualquer som, à exceção do meu respirar, dos meus movimentos. Não havia mais vistas, além da gruta negra à minha volta, o círculo de luz desmaiado, o habitual tabuleiro sempre com as mesmas rações, os olhares breves e furtivos de Jared. Não havia outras texturas, além das rochas esburacadas debaixo da minha pele. Não havia mais sabores que a água amarga, o pão duro, a sopa insípida, os tubérculos linhosos. Vezes e vezes sem conta. Era uma combinação muito estranha. O terror constante, o desconforto físico, persistente e doloroso, e a monotonia torturante. Dos três, o tédio de morte era o mais difícil de suportar. A minha prisão era uma câmara de privação de sentidos. Tanto Melanie como eu andávamos preocupadas com a hipótese de enlouquecermos. Ambas ouvimos uma voz na nossa cabeça, sublinhou ela. Isso nunca é um bom sinal. Vamos deixar de saber falar, concluí angustiada. Há quanto tempo ninguém fala connosco? Há 4 dias agradeceste ao Jeb por nos ter trazido comida. E ele respondeu-te: de nada. Bom, acho que isso foi há 4 dias. Pelo menos há 4 longos sonos. Melanie pareceu suspirar. Para de roer as unhas. Levei anos a perder esse hábito. Mas as unhas longas e irregulares incomodavam-me. Não me parece que a longo prazo os maus hábitos nos devam preocupar. Jared não permitiu que Jeb voltasse a trazer comida. Em vez disso, alguém vinha depositá-la ao fundo do corredor e Jared ia buscá-la. Recebia o mesmo. Pão, sopa e vegetais, 2 vezes ao dia. Por vezes vinham alguns extras para Jared, comida embalada, com marcas que reconhecia: Red Vines, Snickers, Pop Tarts. Tentei imaginar como é que os humanos conseguiam aceder a essas iguarias. Não esperava que ele repartisse comigo, claro que não. Mas por vezes interrogava-me se ele pensaria que eu contava com isso. Uma das minhas raras distrações era escutá-lo a comer essas guloseimas, porque o fazia sempre de uma forma ostensiva, talvez numa tentativa de provocação, como fizera com a almofada na primeira noite. Uma vez abriu devagar uma embalagem de biscoitos salgados de queijo, de forma pouco discreta. Como era habitual, e o cheiro intenso do concentrado de queijo deslizou pela minha gruta. delicioso, irresistível. Ele comeu um devagar, deixando-me ouvir cada trincadela. O meu estômago rangeu muito alto e eu ri-me de mim. Há muito tempo que não me ria. Tentei lembrar-me da última vez e não consegui. Apenas aquele estranho acesso de histeria mórbida no deserto, que em boa verdade não se podia considerar um riso. Mesmo antes de ir para aqui, não tinha havido muita coisa a queixar a piada. Mas por qualquer razão, aquilo parecia-me hilariante. A ânsia do meu estômago por um pequeno biscoito salgado de queijo. E soltei mais uma gargalhada. Um sinal de loucura, certamente. Não sei se a minha reação o ofendeu, mas ele levantou-se e desapareceu. Passado um longo momento, ouvi-o de novo a comer os biscoitos, mas mais longe. Espreitei pelo buraco e vi-o sentado ao fundo do corredor, na penumbra, de costas voltadas para mim. Recolhi a cabeça, receando que ele se virasse e me visse a observá-lo. A partir daí, Jared manteve-se ao fundo do corredor tanto quanto possível. Apenas à noite vinha estender-se em frente da minha prisão. Duas vezes por dia, ou antes, duas vezes em cada noite, já que ele nunca me levava quando os outros andavam por ali, podia deslocar-me até à sala dos rios. Apesar do meu terror, aquele era um momento importante. Por ser a única vez em que não era obrigada, devido à exiguidade da minha gruta, a encolher o corpo de forma antinatural. Cada vez que rastejava para regressar ao interior, era mais penosa que a anterior. Nessa semana, e sempre nas horas de sono, houve três vezes em que alguém apareceu por ali. Da primeira vez, foi Kyle. Fui acordada pelo movimento abrupto de Jared, mal se pôs de pé. Desaparece daqui, advertiu ele já de arma em riste. Só estava a ver, disse Kyle. Falava de longe, mas a voz era suficientemente alta e rude para eu ter a certeza de que não era o irmão dele. Um dia podes não estar aqui. Um dia podes ter o sono demasiado profundo. A única resposta de Jared foi engatilhar a carabina. Distingui o rasto do riso de Kyle quando ele partiu. Das outras duas vezes, não soube de quem se tratava. Kyle, de novo, ou talvez Ian, ou talvez outra pessoa, cujo nome ignorava. Tudo o que me apercebi é que fui acordada mais duas vezes, quando Jared a saltar e a pôs-se de pé com a arma apontada ao intruso. Quem quer que estivesse só a ver, não se deu ao trabalho de estabelecer um diálogo. Depois de cada um se ir embora, Jared não demorava a voltar a adormecer. Eu levava mais tempo a deixar o coração acalmar. Da quarta vez foi diferente. Eu não estava bem a dormir quando Jared acordou em sobressalto, rebolando para se pôr de joelhos num movimento brusco. Ergueu-se de arma nas mãos e com uma praga nos lábios. Calma, murmurou uma voz à distância. Venho em paz. Seja o que for que me venhas vender, não estou comprador, rugiu Jared. Só quero conversar. A voz aproximou-se mais. Estás para aqui enterrado, a perder as discussões mais importantes. Sentimos falta da tua participação. Tenho a certeza que sim, comentou Jared num tom sarcástico. Ah, baixa essa arma. Se tivesse intenção de lutar contigo, desta vez vinha acompanhado de mais quatro tipos. Seguiu-se um pequeno silêncio. E quando Jared voltou a falar, havia um laivo de humor negro na sua voz. Como tem passado o teu irmão? Perguntou ele, parecendo achar piada à pergunta. Gozar com o visitante deixava-o mais descontraído. Sentou-se e encostou-se à parede, a meia distância da entrada da minha prisão, mas mantendo a arma em riste. O meu pescoço doía-me, parecendo adivinhar que as mãos que o tinham apertado e magoado se encontravam muito próximas. Ele ainda está danado por causa do nariz, contou Ian. Ah, bom, não é a primeira vez que ele o parte. Eu digo-lhe que lamentas o sucedido. Não é bem assim. Eu sei. Ninguém tem pena de dar um murro ao Kyle. Os dois riram juntos em surdina. Havia uma sensação de camaradagem naquela manifestação que parecia extravagantemente desajustada, atendendo a que Jared segurava uma arma e a apontava displicentemente para Ian. Mas, por outro lado, os laços forjados neste lugar de desespero deveriam ser muito intensos, mais fortes que o sangue. Ian sentou-se no colchão, junto de Jared. Olhei para o perfil dele, uma silhueta negra contra a luz azulada. Reparei no seu nariz perfeito, direito, aquilino, o tipo de nariz que via em imagens de esculturas famosas. Isso significava que os outros o consideravam mais fácil de suportar que o irmão, que partia o nariz com frequência, ou que seria melhor esquivar-se. Então o que queres, Ian? Não vieste só fazer a defesa do Kyle, presumo. O Jeb contou-te? Não sei do que estás a falar. Desistiram da busca. Até aos batedores. Jared não teceu qualquer comentário, mas senti a tensão súbita a envolvê-lo. Temos andado a fazer uma vigilância apertada, à procura de novidades, mas nunca os vimos demasiado preocupados. A busca manteve-se sempre no interior da zona onde abandonámos o carro, e durante os últimos dias via-se nitidamente que eles procuravam um corpo e não um sobrevivente. Depois, há 2 noites, tivemos um momento de sorte. A equipa de buscas deixou o lixo destapado e um casal de coiotes fez uma investida ao acampamento base. Um deles, que regressou mais tarde, surpreendeu-os. Os coiotes atacaram o batedor e arrastaram-no algumas centenas de metros pelo deserto, antes de os outros ouvirem os gritos dele e irem socorrê-lo. Os outros batedores estavam armados, claro. Conseguiram espantar os coiotes com facilidade e a vítima não sofreu ferimentos graves. Mas o que aconteceu pareceu ter facultado uma resposta às suas questões sobre o destino aqui da nossa hóspede. Perguntei-me como conseguiam espiar os batedores que andavam à minha procura para descobrir tanta coisa. Aquilo fez-me sentir exposta de uma forma estranha. Não gostei da imagem que cruzou a minha mente. Humanos invisíveis a observar as almas que eles odiavam. A ideia provocou-me um arrepio na nuca. Por isso, arrumaram as coisas e foram-se embora. Os batedores desistiram da busca e os voluntários regressaram a casa. Ninguém anda à procura dela. O perfil dele desviou-se na minha direção e eu curvei-me, esperando conseguir ocultar-me na escuridão, que, tal como o rosto dele, eu lhe aparecesse apenas como uma silhueta negra. Julgo que a devem ter dado oficialmente como morta, se tratarem destas ocorrências como nós fazíamos. O Jeb anda a pregoar, tal como eu tinha dito, a todos quando estão ao pé dele, o tempo suficiente para o ouvir. Jared resmungou qualquer coisa incoerente. Só consegui apanhar o nome de Jeb. A seguir, inalou profundamente e expirou o ar, dizendo: Então, muito bem. Parece-me que as coisas ficam por aqui. É o que parece. Ian hesitou um momento e depois acrescentou: Com exceção, bom, se calhar não é nada. Jared ficou de novo tenso. Não gostava que alterassem as suas conclusões. Desembucha. Só o Kyle é que anda preocupado com isso. E tu sabes como ele é. Jared grunhiu a sua concordância perante o que ouvia. Neste tipo de coisas, os teus instintos são melhores. E queria saber a tua opinião. Foi por isso que vim cá, colocando a vida em risco ao infiltrar-me numa zona interdita, explicou Ian secamente, adotando então um tom muito grave. É que há uma batedora, sobre isso não restam dúvidas, munida de uma Glock. Levei um segundo a perceber a palavra que ele usava e que não era vulgar no vocabulário de Melanie. Quando percebi que se referia a um tipo de pistola, o tom de avidez e inveja na voz dele provocou-me uma leve sensação de repugnância. O Kyle foi o primeiro a notar que o comportamento dela era diferente. Os outros não pareciam dar-lhe importância. De certo, ela não se enquadrava no processo de tomada de decisão. Por aquilo que nos foi dado ver, ela dava muitas sugestões, só que ninguém parecia ligar-lhe. Como gostava de termos conseguido ouvir o que ela dizia. A ansiedade levou-me a ficar de novo arrepiada. De qualquer forma, prosseguiu Ian, quando a busca foi cancelada, ela não gostou da decisão. Sabes como os parasitas são, sempre tão sobejamente agradáveis? Aquilo era esquisito. Até agora, foi a situação mais próxima de uma discussão que já vi. Não era bem uma discussão, porque nenhum dos outros retorquia, mas a que estava contrariada tinha o ar de quem discutia com eles. O núcleo central dos batedores ignorou-a e todos partiram. E a que estava contrariada? Perguntou Jared. Meteu-se num carro e percorreu meio caminho até Phoenix. Depois voltou para trás e dirigiu-se a Tucson. A seguir, rumou de novo para o Ocidente. Continua à procura. Ou então está muito confusa. Parou naquela loja de conveniência junto ao Pico. Esteve a falar com o parasita que trabalha lá, embora ele já tivesse sido interrogado. Resmungou Jared. Agora mostrava-se interessado e concentrado no puzzle. A seguir, fez uma caminhada pelo Pico. Criaturinha estúpida. Devia estar a ser assada viva, vestida de preto, da cabeça aos pés. O meu corpo foi sacudido por um espasmo. Dei comigo no chão, junto à parede ao fundo da cela, transida de medo. As mãos elevaram-se por instinto a proteger-me o rosto. Ouvi o eco de um silvo a encher o pequeno espaço e só depois dele se dissipar é que percebi que tinha saído de mim. O que foi aquilo? Perguntou Ian, alarmado. Espreitei entre os dedos e vi o rosto dos dois a debruçar-se no buraco, virados para mim. O de Ian permanecia na penumbra, mas o de Jared estava ligeiramente iluminado, exibindo os traços hirtos como uma pedra. Desejava ficar imóvel, invisível, mas os tremores incontroláveis abanavam-me violentamente as costas. Jared afastou-se e regressou com o candeeiro. Repara nos olhos dela, disse Ian por entre dentes. Está aterrorizada. Embora já conseguisse ver a expressão dos dois, só fitava Jared. O seu olhar não se desviava de mim nem um milímetro enquanto raciocinava. Julgo que analisava tudo quanto Ian dissera, na tentativa de encontrar o elemento que despoletara a minha reação. O meu corpo não conseguia parar de tremer. Ela nunca vai desistir, pensou Melanie a gemer. Eu sei, respondi-lhe no mesmo tom. Quando é que a nossa aversão tinha dado lugar ao medo? O meu estômago contraía-se e revolvia-se em espasmos. Por que não se limitava ela a deixar-me ficar morta, tal como os outros? Será que continuaria a perseguir-me, mesmo quando eu estivesse morta? Quem é a batedora de preto? Inquiriu Jared súbito aos gritos. Os meus lábios tremeram, mas não lhe dei qualquer resposta. O silêncio era mais seguro. Sei que sabes falar, rugiu Jared. Falas com o Jeb e com o Jamie. Agora vais falar comigo. Trepou para a abertura da gruta, bufando de raiva e surpreendido por ter de se encolher tanto para entrar. O teto, baixo, obrigava-o a permanecer de joelhos e isso não lhe agradou. Percebi que teria preferido ficar de pé à minha frente. Eu não podia fugir para lado nenhum. Já estava entalada no canto mais recuado. A gruta mal dava para os dois. Senti a respiração dele sobre a minha pele. Conta-me aquilo que sabes, ordenou Jared.